Yeah, yeah. Avisa ela, se ela for esperar nós mandar mensagem, ela vai ficar igual o MC Ig. 3 dias virado. Ah, peraí. Sou eu, né? Olha o brilho da minha dedeira, gira só de diamanteira. Cuidado pra tu não se cegar. Nosso esquadrão é do Iraque, pior que a Nagasaki. Sua cidade nem vem ser pior. As pupilas dela desce quando venta a Ferrari, levanta sua mini saia. Ganhou sua vida, hoje seu curso bandida vai ser praticado em casa. Aí a primeira matéria, vai ser dose de uísque pra ela ficar concentrada. Anda por a calma sem pressa, depois daqui é pra ela tá. Status incomum, agora eu sou mais um. Nome de fama na quebrada, cota. Tem de montão, no bolso é só 1 milhão. 7 dias fora de casa. Status incomum, agora eu sou mais um. Nome de fama na quebrada, cota. Tem de montão, no bolso é só 1 milhão. 7 dias fora de casa. Status incomum, agora eu sou mais um. Nome de fama na quebrada, cota. Montão, no bolso é só 1 milhão. 7 dias fora de casa. É isso aí, na levada. Aê, qualidade. Não volume. Vê Maria, tinha que ser o Júlia. E foguete não tem ré, tchau. Olha o brilho da minha dedeira, gira só de diamanteira. Cuidado pra tu não se cegar. Nosso esquadrão é do Iraque, pior que a Nagasaki. Sociedade nem vem Zé Pia. As pupilas dela até arde quando o vento da Ferrari levanta a tua mini saia. Ganhou sua vida, hoje seu curso bandida vai ser praticado em casa. É a primeira matéria, vai ser dose de uísque pra ela ficar concentrada. Na cama é de queda, depois da cap pit stop pra dar uma comemorada. Status incomum, agora eu sou mais um. Nome de fama na quebrada, cota. Tem de montão, no bolso é só 1 milhão. 7 dias fora de casa. Status incomum, agora eu sou mais um. Nome de fama na quebrada, cota. Tem de montão, no bolso é só 1 milhão. 7 dias fora de casa. Status incomum, agora eu sou mais um. Nome de fama na quebrada, cota. Tem de montão, no bolso é só 1 milhão. 7 dias fora de casa.